195, um helicóptero da Polícia Militar, esquerda da cabeceira 1-0, vai interferir para o seu pouso. 120 graus, 7-9, tem livre pouso, pistão 1-0. Assim, estrada potencial, livre pouso, pistão 1-0, volão 395. Até Lapa, de apoio direto. Decolada 1-0, com curva esquerda na subida Momo, transição Vatapo. Aciona 5566, controle 120, décima 8. Gente, 6210. Trip 5241 com a razão, quem prega? Sim, é pro ar, o destino. A ideal é a 2610. Trip 5241 com a razão que está empregando na subida. 500 pés por minuto, com muita luta. Firmou, passageiro 231 na remota 14, chame pronto, pushback. Suba ao 360, saída da EL. Ao 360 da EL, vai largar a curva primeira para evitar formações. Gente. Gente, 3190 e 35241 vão se cruzar em mais um minuto, com separação de 10 bits. 3190, tem experimentando a razão de 32 bits. Tem, está preparando a marcha. Está superando o tráfego exatamente a 1-1 milhas, 12 horas. O tráfego à sua frente é um Alfa Tango Saber 72, passando nível 150 em subida. 7-9-6, obrigado. 4206, torre 1-1-8, decimal 95. 795. 3217, foi pro de bridge. Bridge 3217. 17, chame o centro Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 251, 3325, uma boa, Salvador. 3217. Trip 5241, chame Recife 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 1-2-8-8, 1-2-6-0, bom Recife, obrigado, uma ótima tarde. Igualmente. 6210, desça para 2000 pés. Ajuste de altímetro 1-0, 1-3 está autorizado, LS, reporte estabilizado. 2000, prazo, 6-2-0. Salão 395, Solos 47, Liberi na Fox, chame 1-2-1-9. 219 livrando na próxima no 1-2-0 graus, 10 nós, nível de decolagem, pistão 0. Nível de decolagem, pistão 0, 1-3-9-5, livrou a pista na próxima. 2-3-9-5, táxi via Alfa E. Reporte antes da táxi e Juliette para ingresso no pátio principal. Nível de táxi via Alfa, reportará antes da Juliette para ingresso no pátio principal, 1-3-9-5. Itaboraba, Itaboraba, tem indicativo? Não informe quando a 20 mil em Salvador para ingresso na CTR. Coordenando com o 580. 362, aceita o 1755? Afirmativo 360, aceita. 1755 com fins nível 36200 está autorizado, via Pesulo 10 até Bridge. Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge, após intercepta Pesulo 16, Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Pitch. Aciona 5572, controle 120.8. 360 aprovado para Confins, APZU 10 Bridge, APZU 16. Decolada 10, direita da El, Leda, Leda Bridge. Transponde 5572, o controle pede 120.8, eu vou na 75. Portão 8, chame pronto, vou no 755. Reportar na Bridge. Estrando objeto 5729. 5729, subo 360, saída da El, Gilan. Afirmativo da El, se possível voar direto Leda Brito, senhor. Direto Leda. Leda da nave. Guardião 01, está se aproximando pela magnética 153 ou pelo QTR, ou a proa magnética? A proa magnética então 153. Reporte no través da rotatória. Semana autorizada ele é 62. Afirmo. Obrigado. 3190, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado LS, reporte estabilizado. 2013, 3190, reporte estabilizado. Gol no 399, chame Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 1251 ou 13325. Boa tarde. 3406, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, 400, 300, 400, 300. 3 no 4, autorizado decolar, pista no 0, 120 graus das nós. Afirmo. 06, tá visual minha dúvida? Afirmo. Perdi passagem ao tráfego após o ingresso a Juliette, prossegue para o portão 03, azul para 206. Dá passagem ao voo, ingresso para o portão 03, azul para 206. Ilhas a noroeste de Salvador, no ideal de descida até 1.510, ajuste no 0, no 3, reporte de branco. Controle Xanã, 6314, 6 da formação, por exemplo, a Momo. 6314. Momo então, 6314. 6314, eu não tô conseguindo compreender sua mensagem, tá com interferência. Voa Momo, devido à formação, ajuste Xanã, 6314. Ah, afirmativo. Fui direto do Momo. Momo, 6314. Guardião 01, livrou a rotatória. Torre 118, decimal 9501. Torre 118, 9501, gráfico. Torre Salvador, Guardião, boa tarde, Guardião 05. Guardião 01, livra a rotatória do Conosco para povo no pátio do Grae. Chega presente, reporte ao solo controlado do Grae, vento 120 graus, 129, Guardião 01. 120, 12, reportará no solo, Guardião 01. 13190. Torre 1 no 8, decimal 95. Obrigado, até amanhã. É. Torre, boa tarde, 73190, final ILS, 90, baixou o travão. 0, solo 57, libera a direita na action 121, decimal 9. 219, obrigado. Boa tarde, 3190, aguarde pista livre, 120 com 2. Aguarde, 3190. Via Alfa, reporte essa da Juliette para ingresso. Alfa, essa Juliette para ingresso. Colagem Gono 077, vento 130 graus, 129. 3, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Passaredo 2231, acionado com 37 a bordo, 7 horas de autonomia, alterna Brasília, pronto. 231, bate principal, Índia e Alfa, com espera torre 118.95, altímetro 1014, então bom voo e boa noite. Boa, bom trabalho, pátio, Índia, Alfa, 118.95, chamará no ponto de espera da 102.231. Para 1.510, deve ser o Ué. Então, a Juliette avisou com o colega da passarela, 6210. Estou achando a 6210, de passagem até da passarela, após ingresso via Juliette para o portão 04. Afirmativa, após o passarela, para o 04, 6210. 59, chama no 20 décimo 8, por favor. 1208, 907, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, 1077, passa 2077. 1777, suba ao 360. Saída da El de lança. Da El 360, 1077. Guardião, seu solo foi a gente, Zulu, 60 livre no poste, boa tarde. Valeu, boa tarde. Salvador, uma boa tarde, passaredo 2231, ponto de espera, dá 0, pronto, visual contrato na curtíssima final. Tem passaredo 2231, ali mantém pistão no zero. Passo atrás, ali mantém no 02231. Descer decolagem da pista 10, 2231 da passarela, 500 condições. Foi Juliette para o portão 05. Alfa Juliette para o 05. Vamos de Clô 03, chama 120, décima 8, controle, meu voo. Obrigado. Controle, boa tarde, passaredo 2231. Passaredo 2231, contato na decolagem, soltando nível de voo 180, sai da Momo. Sai da Momo, autoriza agora para o de Momo, senhora. Modelo pessoa de site inicialmente, passaredo 2231. Ed. 620, posso ter uma autorizada? IMS-720, após pelo, desça para 2.000 pés, autorizado na IMS, posso ser utilizado, ajuste no 014. Após pelo, desce 2.000 e está autorizado, IMS-720, ou no 014. O 6720 chama a torre 1895. 720, final baixo travado. Montagem 720, tem pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, 9 nós, confirmando, baixou e travou? Baixou e travou, 720. Maravilha. Livre pouso, viu? Tá, livre pouso, web 6720, pista no zero. Confirme novamente o vento e a condição da pista. 130 com 9, pista seca. Obrigado. Confirme, chamou o solo? Azul 4206, eu queria saber a entrevista para Recife por GPS. Azul, confirmando, plano azul? Somente os 4-1, eu gostaria de saber a entrevista para Recife. Puca Transão Caju. Puca Caju, graças. Salvador, voo 1925, informação Bravo, é Brasília, ponto 4. 925, para Brasília, nível 3620, está autorizado via Perizulo 17, decolada 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Arbor, após direto Elefa, aciona transponder 5015, controle 120, decimal 8. Brasília 360, que tem usa no zero, curva direita, Arbor, direto, Elefa, aperto Luno 7, transponder 50, 15, controle 208. Paedro 925, portão 1, chame pronto, pushback. 7 amarelo. Confirma o nível solicitado de Léus? 140. 140, para Léus está autorizado o 3415, decola da via Golf 677, decola da 10 com curva direita na subida Coral, aciona transponder 0264, controle 120, decimal 8. Autorizado Léus 140, via Golf 677, decola da 10, curva à direita. Correto, 3415 no pátio 3, chame pronto, pushback. Solo Web 6720, boa tarde, chame pronto. Boa, Web 6720, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, 6720. Posição 1, pushback, acionamento. Autorizado, vou 925, chame táxi. Chamada para o táxi. 017 Lima, Golf Delta. Salvador, Papa Romeo, aqui do lado, está visual com a aeródromo. Chame a torre 118, decimal 9, Eco do Oeste. 118, Salvador, sim.